Presidente Barra, 63119. Usando 71 no desse, mantenha 25000, pede ajuste ao altímetro 9018 e fomos final do procedimento RNAV. Visto 90, vamos encerrar a vista 3666. Gente, viva RNAV, gol 2171. Agora é 6312, chama agora centro Recife, no 2685, alternando 2545. No 2885, 2545, 6312. 0099. Reposto 63199. Tem que autorizar o ingresso na pistão 7, reposte na papá. Valeu, Papa Rodeu aqui o Serrinho, não solicita uma direta destino aí, ideal é 241. Seria o, a proa da presente posição 241. Pera. Amém, Matheus. Está autorizado, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Oi, Serra, Serra, Delta, Mike. Subindo ao nível 100. Gente, autorizado, vá direto, Serra, Serra Delta Mike, subindo para 1900, Kilo Serra Lima. Estabilizado, voo 2171. Voo 2171, completo final do procedimento, RNAV, pista 10, chama agora Torre Salvador, na frequência 118, decimal 95. 95, bom dia. Tan 3179, voo e posição lida. 1219, 6319. O 2196 passa o nível 1770, chama agora o centro Recife, solicita diretamente ao mesmo na frequência 12835, alterna 125, decimal 1. 2835, 251, obrigado, bom dia. No 184, aciona unificação via chegada a mar, desse mantém 050, ajuste o altímetro 9019. 098, desce via chegada a mar, gol 184. Oscar Mike Yankee, acionado 0135, a 1.500 pés, afastado 23 mil de Salvador. Tente, mantenha sem regra de voo visual, 1.500 pés, informe afastado 10 mil. Do R Salvador para início de descida a 500 pés. Controle ao TAN 3179. Controle Salvador, na escuta. Passou 8700 agora. Foi 3179, sub, mantém o nível de voo 320 na saída da El. Contato radar, 190 milhas, sul do Bairro Salvador. Para 320, 3179. Torre, bom dia, 3304, ponto espera pronto, 1-0. Então, 3304, autorizado, olhar e manter a pista no zero. Ali mantém 1-0, 3304. Sistema Lima, tive contém no acerteiro. Estima pouso ao Zuno 1-1-3-4. Ciente, Quilo Serra Lima, 1-1-3-4. Lado de pouso, né? Escuta o controle. Controle de Salvador, Azul 2,90 com a Golf, livrou 1,90, 7,90. Azul 2,590, sem modificação, deixa eu manter o nível 1,90. Azul 2,590, contato radar 71 milhas sudoeste do Bairro Salvador, voe a posição Mari para interceptar a chegada Mari e completar a Azul. Deixa eu manter o nível 1,90. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento 0800 graus, 0900. 00 pé, e voa qual o 366? Após, TAP, serviço 366 para o final do segmento R-Nado. Ok, após TAP, 366, deixando a 200. Salvador, 3179. Quem? 3179, 7 vamos na posição ótima, senhor, da presente. 3179, passa nível de voo no 30. Solicite diretamente ao centro, na frequência, no 28.35, ao término 25.1. 28.35, secundária 25.1, repite. Braço tem um excelente dia, senhor. Oscar Mike Yankee, desse mantém a 500 pés. Ajuste o altímetro no 0-8, informe através de situação. Descendo para 500 pés, toma nota da situação, Oscar Mike Yankee. Controle, bom dia, 3304, Arboruna. 3304, contato radar da colagem, sub, mantém nível de voo 340 via saída Arbon. 340 via Arbon. Azul 2590, voe e TAP. Direto TAP 2590, obrigado. Na escuta, prossiga. frequência livre por meio. Para Lima, desse mantenha a para de tráfego autorizada até 4 mil pés. Após, decida seu critério, que é Quilo Serra Lima. Informe passando 4 mil pés. Chefe, completo o final do procedimento, chama agora Torre Salvador, na frequência 118.95. 118.95, bom dia. Acho que a Mike Yankee chame Torre Salvador, na frequência 118.95. Chama a Gaff. Atenta ao tráfego na final da pista 10, R2320. Chame agora Torre Salvador, na frequência 118.95, solicita instruções para o ingresso no circuito de tráfego. Se atenta ao tráfego, passando para a torre, Oscar Mackenzie. 0 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, 3289. Cruzeiro Lima, informe para a modificação do plano. Cliente, quando modificado zona 1, 2, 6, autorizado descida até 3.500, 10, após descida do critério. Eu tenho frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, para coordenação local. 4, pode correr, né? 304, foi leve. Tá, 359, bom dia, mantenha o ponto de espera. O número 3 na aproximação, azul 2590, desse mantém o 050, após etapa e boa serviço 366 para final de procedimento RNAV pista 90. Afirmativo, só confirma a altitude autorizada? 050. Note 10050, após etapa 366, azul 2590. Afirmo, gol no 184, desse mantém 2500 pés, assim seu time entrou no 08 e fomos estabilizados no procedimento terminado. Voo 368, normal, né? Voo serviço 366, após etapa. 366, obrigado. Zero livre. Estará cruzando o 110, Oscar Maquian, autorizado o treinamento. Nós me informamos o tráfego irá efetuar um cruzamento à retaguarda sem interferir. 359, autorizado, galera, manter pistão na 0. Torre, ótima, mais tempo no cruzamento, final 1-0. Oscar Mike Yankee, autorizado Jarabás pela direita, reposte final 1-7. Oscar Mike Yankee, autorizado Jarabás, reportar final 1-7. 389-6, solas 3-0, 1-2-1, décima 1 no solo. 2-1, nota 3-2, tá certo. Afirmo, informe como João. Azul 2590, pode manter velocidade até 4.500 pés? Afirmo, velocidade eu quero. Estou cancelando a restrição de velocidade. Obrigado. 2590. Mas quem é que autorizado pouso? Estão no 7? Vento 1, 0, 0 graus, 1, 0 norte. Nossa, Mike Yankee, autorizado pouso 1, 7. Oscar Mike Yankee na final da 1-7. Oscar Mike Yankee autorizando pouso 1-7. Vento 0-9, 0-9, 0-9, 0-9. Oscar Mike Yankee. Passou 366, estabilizado, gol no 1-8-4. Gol 1-8-4, completo final do procedimento terminal, chamava a torre. 1-8-9-5. 2-8-9-5-4. 2-8-5-9, decola 2-3-2, chama o controle. 1-2-0-8. 1-2-0-8. Afirma 1-2-0-8. Já se aproxima. Bom dia, 3-2, 3-8-5-9, contato radar da colagem, sub e mantendo de voo 360 via saída Arbor 1. Via Arbor 1, 3-2-5-9. Já pouso, piscando 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Exato, pouso 1-0, gol 1-8-4. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, solo aos 3-3, direita Oscar, estacionar a frequência livre. Batando Vitor, Índia, Juliette, confirma apenas a saída autorizada? Autorizado. Grande Juliette, informo que devido às áreas ativadas, segue o decolador 17, curva direita 1.500 pés, litoral sul, evitando as áreas. Grande Juliette, autorizado acionamento, reposte táxi. Azul 2590. Azul 2590, complete o procedimento da RINAV, chama agora por 118, decimal 9. 6895, boa, até daqui a pouco. Azul 2590, continue a aproximação, número 2. Ajuste no 018. 22, continua aguardando azul 2590. Bravinha, que autorizado o táxi, reporte na ótica, ajuste no 08. Uno 184, salas 36, direita 121, decimal 1. Decisão, boa. Autorizado pouso, pode confirmar o vento, por gentileza? Vento 1, 10 graus, 10 nós. Gente, autorizado pouso na 10, azul 2590. Vitor India Juliette, autorizado o táxi, número 2. Ajuste na 08, reporte no ponto de espera. Número 648, essa notificação via chegada a Mari, décima 1050, ajuste a última, metrô 908. Passando Lima, Chile, Drake, A vertical do, da ilha de Itaparica está autorizada a ascensão nível 120 na escuta do controle de Salvador. Informe quando pronto para o lançamento. Charlie, Charlie, aciona a identificação via chegada a Bonf, desse mantém 040, foi 4 mil pés, deixa o altímetro no 08. O ingresso, reporte Nelly pronto. Doutor Índia, Juliet, número 2, mantém o ponto de espera. Bruno 648, voe Itap, após Itap, Serra Grito 366 para final do procedimento RNAV, desse Mateus 050. 050, voando Itap, após 366, Mateus 050. Batango Mike Bravo Yankee, autorizada a decolagem, pistão na 7. Vento 120 graus, 099. E a Júlia autorizada, né, Matheus? Estamos certos. Bravianca decolado 243, chama o controle 120 desse modo. 1208, Mike Bravianca. Papatango Vitor Índia, Júlia, autorizado decolagem, pista 17, vento 120 graus, 099. Siga via saída rumo na escuta do controle Salvador. Mike Bravianca. Controle, o Mike Bravianca estaria liberado da restrição vertical? Negativo, temos um tráfego que procede setor norte vindo pela Starbom. Irá conflitar caso o senhor não cumpra a restrição. Por gentileza, cumpra a restrição da carga. Gente, vai cumprir a restrição, Mike Bravianca. Pelo Salvador, CNM-250, sua identificação via chegada a mar e desse mantendo 060. Ajuste o altímetro no 018. 060 via mar e 62, 50, possível para o estado. Alfa Papa Tango Vista Via Juliet, coluna se escuta. Bravianque. Mike Bravianque na escuta. Confirma a altitude que cruza. 2700. Mike Bravianque. Controle, o Victor India Juliette é coloro do Amazonas, se escuta. Victor India Juliette, sub mantém a mil pés em voo visual, corredor axé na escuta do controle. Confirma a informação, senhor? Sub mantém no 1500 pés, via corredor axé. O Victor e Juliette corrigindo, via Litoral Sul, 1.500 pés. Litoral Sul, mas Mike Bravian, que eu não recebo seu transponder, poderia fazer um check no mesmo? Afirmativa. Chané 6250, reduza para 220 nós, número 3 na aproximação. 2200. Confirme se recebe a altimetria do Mike Bravian. Não recebemos nenhuma informação do seu tráfego no radar. Transponder deverá acionar 5130. Afirmativo, 5130. Bravian passando 4.800. Estamos indicando 5.300, senhor. Gente, afim, estamos... Não, o radar recebe 5.100 agora. Sub e mantém o 200, o Mike Bravian. Em ascensão 200, Mike Bravian. Cruzado 060, voo 9648. Número 48, desse mantém a 2500 pés, ajuste altímetro no 018, informe o final do procedimento da RNAV, custo no 0. 2500, autorizado a RNAV, voo 9648. Foxtrot Charlie, pedido pelo controle Salvador, que solicita modificação do plano de voo. Plano modificado Zona 148. Desse mantém a regra de voo visual para 1.500 pés, ajuste o metrô 908. Precisado livrar Star Bomb e voar a proa da Ceasa. Victorino de Juliette, na escuta do controle. 9, chama o controle, 120, decimal 8. 120, obrigado. Controle, outra 3663, bom dia. Eu 3663, contato radar na decolagem. chuva e mantém o nível 340 via saída da El. 340 via da El, quanto possível por hoje da El. Pós 2000 pés, então 3663, vou ir da El. Pós 2000 da El, 3663, obrigado. De Juliette, confirma estimado de pouso em Cairo. Sente, 1209, mantém a senhora de voo visual, temos um tráfego de 1 kg X-ray de proximidade de Veracruz, retorno lançamento paraquedista, atento, contato bilateral, frequência livre, está livre, seu Vicurinho de Juliette. Estabilizado RNAV, gol 648. Gol 648, completo sinal do procedimento RNAV, chama agora todos, 118, decimal 95. 1895, boa. Foco Charlie, Charlie, inicie redução para aproximação. Temos o tráfego a 7 milhas da cabeceira 1-0, passando para o senhor. Chame agora todos, 118, decimal 95. Patango, Foco Charlie, Charlie. 895, Charlie. Cara 6250, após o SAP, voo servido 366 para final do procedimento RNAV, desse mantenha 2500 pés. Ajuste o altímetro 1-0-1-8. 2500-1-0-1-8, SAP 366-62-5-0. Charlie, Charlie, ajuste no 0-1-8. Curte a aproximação, guarda a autorização de pouso, pistão no 7, informa o Boeing da Gol na aproximação da 1-0, aproximadamente 5 milhas para o pouso, encaixe-se com o número 2, aguarde a autorização, Fox Charlie Charlie. Pessoal, com tráfego aguardando e reduzindo o Fox Charlie Charlie. Transponder 0142, confirme-se a aeronave e a tripulação homologada a instrumentos. Entre o plano modificado de 1-1-3, sub e mantenha nível 090, voe a posição Mari para interceptar a chegada Mari e completar a via. Para o senhor Alema, confirma o tipo da aeronave. Bravo, é. Gol 648, informa o tráfego no setor norte, um eco 50 Papá. Interfere com a aproximação ou no 1500 pés, está aproximando do campo. Sente do tráfego, gol 948, Brasil. Sente o Sierra Hotel Yankee, aguarde um minuto do táxi. Copiado. Um minuto para correr pro táxi, que era o teu Yankee, ok? Certo. O Fox Charlie Charlie confirma o Pátio, prossegue? Zero está. Gente. Charlie Charlie, pouso autorizado pistão no 7, vento 110 graus, 09 nós. Autorizado pouso Charlie Charlie. Gente, o céu tem um que consegue até o ponto de ferro. Antes eu devolvo 110, confere? Está pronto para iniciar o lançamento, o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, em contato bilateral com os tráfegos locais, está livre o lançamento e estão iniciando, estão em ponto para descida, Lima Kilo X-Ray. X-Ray. Fox Charlie Charlie no solo, aos 5:30. Mantenha a posição, guarde cruzamento da aeronave da papá da pista, ok? Já o teu Yankee atualizado até a papá, a Quebec, pois já. Após a aeronave, o Fox Charlie consegue até o 4-5, quero estar. Até a aerostar Fox Charlie Charlie via papá. Shelton Yang, PSA Quebec, Mike na Lima, mantém a posição, chama só 1-2-1-1 para você com o TAC. Completo final, chame turno, 1-1-8, decimal 9-5. 2-5-0. O Céu Teu Yankee, quando foi feito, quando foi pago a cópia, foi pago o pistão no 7 ou no 0 pro senhor? Já dá para decolagem no 0, mantém o perfil da saída, que momo, com curva cheia após decolagem, dá 1-0, ok? O restante permanece pela autorização. Na fila train, o senhor não tem tráfego informal no setor, está livre, autorizado descida até 3.500 pega, pode decidir seu critério. Informa passando 4.000. Informaremos. Oxalá, 6250, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, ajuste ao time que 1-0 no 8. Ele pôs 1-0, 6250. Confirme a primeira frequência, ó. 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5, Mike Bravinha. O 2-1-1 no Céu de Alianque agora. Ô 3663, chama agora o centro Recife, na frequência, número 12835, alterna 251. E copiou a primária 2835, poderia confirmar a secundária? 125, decimal 1. 25, não obrigado. Lima Kilo X-Ray, frequência livre, 12345. X-Ray. Salvador Approach, this is 2780. Azul 2780, Scope Identification, on Mighty Arrival, send the fuel clip level 050. 271018. 2780, ident, cock ident. Descent now or on ideal point of descent? Minimum red for descent. I will call for descent to the 2780. There is a possibility to fly direct to ground position. Azul 2780, fly head is top intersection. Thank you, sir. Direct to top intersection, Azul 2780. Apão, meio quilo Serra Lima, desse mantém a 4 mil pés. Seu time entrou no 08. 4 mil, quilo Serra Lima. Tirana 6250, solo 1210, liberei direito de transmissão em 1210-1. Pois 6250. Lima executa o procedimento em nave, pista 1-0. Positivo. Pode estar, servindo 366 para falar o procedimento em nave, pista 1-0. Gente, pode estar, 366. Azul 2780, leaving level 170 to flight level 050. Roger, Azul 2780. Então, se ela tem alguém que cruzar ali, manter a pista no zero. Gol 2171, decolado aos 1202, controle no 208, boa viagem. 208 para 207 ou não? Sou em Salvador, bom dia, gol 2171, não? Israel, lei de morte. Gol 2171, não contato radar na decolagem, submantendo o nível de voo 360 via saída da. 360, será possível fazer lei para o voo 2171? Gol 2171, após 2 mil pés, autorizado voo da El. Vai 2000 da El, 2171 agora. Hotel Yankee autorizado, decolagem pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Hotel Yankee, decolado 04, controle no 20 decimal 8. 208, bom dia, obrigado. Tudo Serra Lima está fazendo agora 4.600 para 4.000. Papão, meu quilo Serra Lima, desce, mantenha 2500, pede ajuste a última drone 018, autorizado, sabe o procedimento em nave, como estabilizado? 2500, vai chamar estabilizado, autorizado em nave. Tony Salvador, muito bom dia, é Papatango, Serra Hotel Yankee. Patango, Serra Hotel Yankee, contato radar na decolagem, submarino de voo 1900, via saída a Momo. Uma centena Momo, Serra Hotel Yankee, sem condições visuais no setor, se autoriza direto pro do destino. Patango, Serra Hotel Yankee, mantém o perfil da saída a Momo e aguarde para voar direto do destino. É, a gente vai manter perfil, Yankee. Hotel Yankee está autorizado a posição Momo. Momo na presente, é Hotel Yankee. Do Golf e interceptando o final. O quilo Serra Lima, desculpa. Tapão, meu quilo Serra Lima, passo Serra Vida 366, completo o final do procedimento, chama agora a tua, na frequência. 118, decimal 95. Lima, 1895. Torre, Papa Romeu Quilo Serra Lima, na final, tem intenções de pouso 97 a partir do Serra Vida 372. Sente o Papa Romeu Quilo Serra Lima, ajuste no 08, reporte para modificações de regras. Sente, Lima. Passa aero Golf, tu tem descido a seu critério, tá agora a 30 milhas de Vargem Salvador. Corrijo. 85 milhas. O está livre descido até o 080. Victor Mike Davo voando Alagoinhas. Negativo, mantém a escuta do controle. Mantém, gol 2, 1, 7, Fox, clear to Anap and wait from Ray 1-7. Dois Salvador, muito bom dia, azul 2720, pronto, Fox, perdendo. Azul 2790, bom dia, mantém o ponto de ferro. Mantém, 2790. O Quinto Serra Lima, é, Serra Vitor 372, solicita modificação das regras da presente para prosseguir para 17. Gente, o Quinto Serra Lima, regras de instrumento cancelado 08, base pela direita 17. Mantém o setor norte, informa o tráfego olhando para a decolagem da 17. Aguarde a utilização para prosseguir para pouso. Gente, Lima. Está livre de desvios. Após o formação está autorizado, o desvio da formação está autorizado voar direto do destino. Silêncio, o sinal está aí, aqui. Adelema, tem pista no 0, azul 27, 1 no 0. Alterna, 1 no 2, 5, 1. 2, 3, 5, 2, 3, 5, alterna 2, 5, 1, gol, 2, 1, 7, 1. Confere, gol 2, 0, 6, 5. Echo Delta Fox, Zero Eagle, expedite your text, 2-2 traffic on approach for landing. Oxinemetriz 1-1, decolado aos 1-0, controle no 208, bagagem. Controle 208, 1-1. Echo Delta Fox, clear line up and take off, 1-7, winds 1-0-0 degrees, 1-0 knots. Enemia 3-1, contato radar na decolagem, submantendo de voo 360, via saída da Elma. Sobe nível 3-620, perfil da Elma, 63, por hora. Descend level 060 to 5000 Azul to 76. Descend now 2500 feet and report option air nav procedure. Tio Serra Lima, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 00 graus, 10 nós. Gente, ele foi pouso para o Tio Serra Lima. Eco Delta Fox, Airborne at 1-1, Salvador Departure, Control 120.8. Switch 120.8, Eco Delta Fox. Posição em tapa. Ao Gol 0094, busca a 2366, velocidade liberada. 3 a equipe médica já está ciente, está providenciando o pessoal em solo. Estamos cientes. Departure, good morning, Papa, Tango, Echo Delta Fox, Canary 800 to 1500. Serra Lima no solo aos 1-2, confirma baixo. Torão direito na Papá, frequência livre estacional aqui, o Serra Lima, bom dia. Azul 2-7-0, decolado aos 1-2, controle 1-2-0-8. 208, boa, 227-0. I'm at 2700 direct our destination. Clear, fly ahead. Sierra, November Zulu Whisk and climb 2500 feet. Direct Sierra, November Zulu Whisk and climb 2500 at Delta Point. Azul 2780 established. 780 complete procedure in contact now tower 118.905. Tower 118.95. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2710, passando agora 1400 pés para 1170. Azul 2710, contato radar na decolagem, submantendo de voo 1170 via saída Conde. Tupino 1170 via saída Conde, Azul 2710. 727.